Começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. E faltando 5 dias para o início da primeira edição dos X Games, Foz do Iguaçu não dá para disfarçar o frio na barriga. É a primeira vez que a região fronteiriça recebe um evento esportivo com essa envergadura e primeira vez também que nossa estrutura logística estará em teste com a presença de jornalistas e visitantes de várias partes do globo e transmissão das disputas para mais de 180 países. E os X Games chegam justamente no momento em que o Aeroporto Internacional Cataratas ganha a primeira parte da sua reforma com habilitação de novas áreas de utilização, mas ainda há problemas verificados na utilização do terminal turístico. Na tarde de hoje, se o tempo colaborar, a organização dos jogos realiza uma visita técnica com a imprensa presente aqui na fronteira para demonstração da estrutura dos X Games, estrutura montada ali no Parque Infraero, em frente ao Centro de Convenções e caminho para as Cataratas do Iguaçu. Essa estrutura, olhando de fora, impressiona, especialmente a mega rampa que será utilizada nos eventos de skate e também BMX. Se tudo correr bem, Foz do Iguaçu terá também nos próximos 2 anos outras 2 edições dos Jogos Radicais e fica aquela expectativa de que os X Games não apenas se perpetuem por aqui, como sejam também o passo inicial para que grandes festivais esportivos, culturais, musicais e de todos os gêneros possíveis utilizem a Tríplice Fronteira como cenário para seus atrativos. Participe do CBN Turismo e interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, rádio CBN Foz no Facebook ou então nosso site cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, dia 13 de abril de 2013. Bom dia! Estruturas montadas para os X Games impressionam representantes do setor turístico e também vereadores aqui da terra das Cataratas. Taxistas de Foz do Iguaçu são beneficiados com um programa oferecido pelo Banco do Empreendedor. Conselho de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu define empresa que fará projeto de reformulação paisagística da Ponte da Amizade. Secretário de Infraestrutura e Logística anuncia obras no principal corredor de acesso à Tríplice Fronteira. Presidente do Fundo Iguaçu fala sobre obras no aeroporto e também segunda ponte Brasil-Paraguai. E no CBN Turismo deste sábado você confere ainda a programação cultural de lazer para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. 11 horas e 5 minutos, CBN Turismo está começando. CBN Turismo. Tempo nublado aqui na fronteira. A temperatura neste momento na área central de Foz do Iguaçu varia pouco em relação ao começo da manhã. Estamos com 21 graus de temperatura. E o fim de semana deve ser marcado justamente pela presença, pela chegada de uma frente fria aqui à região, com queda nas temperaturas e também diminuição da nebulosidade no domingo. Para hoje, sábado, ainda há probabilidade de pancadas de chuva e as temperaturas mantêm-se estáveis. De madrugada, entretanto, a temperatura cai para 8 graus e o domingo deve ser de sol, mas temperaturas amenas aqui na região fronteiriça. Para segunda-feira, mínima de 10 e máxima de 23 graus em Foz do Iguaçu e Tríplice Fronteira. Aeroportos da região internacional estão abertos neste momento para pousos e decolagens, nenhum problema de atraso ou cancelamento neste final de manhã de sábado nos terminais aéreos de Foz do Iguaçu, do Paraguai ou da Argentina. Na BR-277, tráfego intenso entre Cascavel e Foz do Iguaçu. Isso foi verificado desde as primeiras horas do dia, especialmente no trecho entre São Miguel do Iguaçu e a Terra das Cataratas. Atenção ao se deslocar pelo perímetro urbano aqui de Foz do Iguaçu, principalmente no trevo da Avenida Paraná, que está passando por obras, e também outros pontos aí que exigem cuidado são o trevo da Costa e Silva, o trevo do Charrua e o retorno do Teatro Plaza Foz. Vamos conferir agora como está o trânsito na região da Vila Portes, acesso à Ponte da Amizade, com o repórter Bruno Zanetti. Bom dia, Bruno. Bom dia, Guilherme. Nesta manhã de sábado, muito movimento na Ponte Internacional da Amizade, fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Movimento grande nos dois sentidos, tanto para quem vai a Ciudad del Este, no Paraguai, quanto para quem está retornando à Foz do Iguaçu, mas não há lentidão nessa travessia, apenas exceto para quem está retornando à Foz do Iguaçu. Para quem está indo a Ciudad del Este, não encontra lentidão, até o movimento flui de forma tranquila, mas o movimento segue intenso e grande nessa manhã de sábado. O motorista deve ter um pouco de paciência ao retornar ao Brasil. Guilherme? Obrigado, Bruno Zanetti, com informações de trânsito aqui na Tríplice Fronteira. Recomendação de cautela quem trafega pela BR-469, sentido Cataratas. Movimento é grande nas proximidades do centro de recepção de visitantes, especialmente de carros de passeio. E é preciso ter cuidado ainda na passagem pela rotatória de acesso ao Aeroporto Internacional Cataratas, onde continua, já no estádio final, a montagem das estruturas para os X Games aqui em Foz do Iguaçu. Na Ponte Tancredo Neves, o movimento agora é tranquilo, mas a perspectiva para o dia de hoje é de muita movimentação, especialmente no período da tarde. Vamos conferir agora as cotações das moedas na média das casas de câmbio aqui de Foz do Iguaçu, novamente com Bruno Zanetti. O dólar nesta manhã de sábado é comercializado aqui em Foz do Iguaçu a 2,02 para compra e a 2,09 para venda. O peso argentino é comercializado a 0,25 para compra e a 0,30 para venda. O Guarani, R$1,00 compra 1.950 guaranis e 2.050 guaranis são necessários para a compra de R$1,00. Já o euro é comercializado em Foz do Iguaçu a 2,55 para compra e a 2,70 para venda. Bruno Zanetti para o CBN Turismo. Obrigado, Bruno. E nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de mais de 2,5 milhões de litros de água por segundo, quase o dobro da média para esta época do ano aqui na região fronteiriça. Enquanto que na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, tanto no Brasil como no Paraguai. E lembrando que a visitação é gratuita aos moradores aqui da região que apresentarem comprovante de residência. À noite tem a iluminação monumental da barragem, um show de luzes e também sons no paredão, que tem 180 metros de altura ali na usina de Itaipu. Senhor turista, seja bem-vindo à Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 10 minutos e faltando 5 dias para o começo das disputas dos X Games aqui em Foz do Iguaçu, a estrutura de competições que deve ser entregue até terça-feira está passando por seus últimos ajustes. O repórter Maurício Freire tem as informações. Quem tem a oportunidade de entrar no Parque Infraero, principal palco de competições dos X Games Brasil em Foz do Iguaçu, já consegue imaginar o local lotado de espectadores amantes dos esportes radicais e das feras do skate, bike, rally e moto que irão disputar os jogos. Em algumas pistas, já está sendo feita a pintura com o emblema dos X Games e patrocinadores. Em outras, ainda acontecem alguns ajustes para deixar tudo pronto. O diretor-geral dos X Games Brasil, Guilherme Coza, explica que são apenas detalhes que faltam para a conclusão do projeto. Tem alguns detalhes que a gente ainda está fazendo. O skate park já está totalmente concluído, o Big Air já está completamente concluído, a pista do rally praticamente concluída, a estrutura do motocross praticamente concluída. Faltam alguns detalhes na pista, no acabamento de arquibancadas com patrocinadores, mas agora são mais os detalhes, né? Todo o grosso da obra já foi feito e entregue, o que era mais complicado agora a gente já foi entregue. Um dos trabalhos que está sendo feito é o de cenografia, já que o evento, além de ser uma disputa esportiva, é um espetáculo que será transmitido para mais de 200 países através da rede de TV ESPN, que é a organizadora mundial dos jogos. Complemento da cenografia, né? A gente já tem parte da cenografia colocado e dentro da pista falta também algumas coisas de patrocinadores, alguns pontos que, apesar de funcionais, como alguns blocos que ficam no rally, mas que servem como visibilidade de patrocínio também. A montagem das arquibancadas, por onde devem passar 60 mil pessoas nos 4 dias de evento, foi feita por uma empresa brasileira. As pistas foram cuidados exclusivos de uma equipe de montagem da ESPN, que também monta as estruturas de provas nas outras cidades onde os jogos são disputados, conforme explicou o organizador. Todas as pistas elas foram construídas pela ESPN americana, né, pelo staff da ESPN americana. E essas pessoas que trabalham na montagem das pistas, elas mesmas têm condição já de fazerem esse teste de uso. Então a gente já, à medida que você vai entregando determinada parte do circuito ou da pista, você já tem esse teste. A estrutura fora dos locais de provas também está em reta final de conclusão, segundo o Guilherme. Então a gente tem a entrega dos escritórios dentro do centro de convenções, dentro do cronograma também, já está tudo praticamente pronto. É só uma questão mesmo de fazer toda a sinalização. A questão do estacionamento também segue o cronograma, a gente tem que ainda trabalhar na instalação de algumas iluminações, na limpeza do terreno, mas nada que a gente tenha nada que seja fora do previsto ou do cronograma. As equipes têm até o dia 16 para deixar tudo pronto. Esta é a data em que as estrelas do evento, os atletas, começam a treinar nas rampas e pistas montados em Foz do Iguaçu. A organização dos jogos no Brasil, que é responsabilidade da Brunor Esportes, afirma que estará tudo pronto até lá. Guilherme lembra das constantes chuvas que acabaram dificultando a montagem das estruturas. A gente construiu algumas tendas provisórias para que a gente pudesse trabalhar mesmo com o tempo de chuva. E compensando em algumas outras horas, né? Se a chuva não foi intensa por alguns dias, ela começou, parou, e aí a gente teve oportunidade de continuar trabalhando mesmo com chuva. Nas Cataratas do Iguaçu, onde acontecerão as finais do skate, a pista já foi concluída. Os trabalhos agora são para a finalização da cenografia e do acabamento. Os X Games acontecem entre os dias 18 e 21 de abril. Maurício Freire, para a CBN Foz. 11 horas e 14 minutos, informações de Maurício Freire aqui nas ondas da CBN. E na base do Ver para Crer, os vereadores de Foz do Iguaçu visitaram as obras no Parque Infraero na manhã de quarta-feira. O repórter Bruno Zanetti, que também acompanhou a visita e se disse impressionado com a estrutura instalada, conversou com um dos principais questionadores, por assim dizer, da importância dos jogos para Foz do Iguaçu. A meu lado está o vereador Paulo Queiroz, o Coquinho, para falar a respeito dessa visita que os vereadores estão fazendo aqui no Parque Infraero, nas estruturas do X Games. Chega a impressionar, né, Coquinho? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Deixa uma impressão super legal. Então, a estrutura que o X Games está trazendo para Foz do Iguaçu, a grandeza, a riqueza que nós estamos ganhando esse evento no nosso município. E também, sem falar também que atrai muitas pessoas, estão esperadas 60 mil pessoas nos 4 dias de evento, o que acaba beneficiando realmente o turismo da cidade. E em especial o turismo, né? Mas o porte todo da cidade será beneficiada, acredito que todas as áreas, mas em especial o turismo, mais de 60 mil pessoas vindo em Foz do Iguaçu, até mesmo nós aqui de Foz do Iguaçu também seremos agraciados com esses esportes ao qual nós fazemos pela televisão. Vereador, em algumas sessões da Câmara de Vereadores aqui de Foz do Iguaçu, você fez algum questionamento em relação aos X-Games, no seu papel de vereador, claro. Agora, com você visualizando aqui as obras, qual a impressão que você tem em relação aos X-Games? Essa visita, na verdade, não só para visualização das obras, mas também um questionamento, perguntas, né, vindo ao nosso conhecimento, a verdade. Tínhamos aí umas informações que não foram confirmadas. Aí, verdade, quando nos coloca, apenas nós colocamos como suposições. Mas dentro do que nós estamos vendo aqui, e eu volto a utilizar, quero usar a tribuna para elogiar o X-Game. E acredito que vai acontecer. Até porque, como eu falei, quem vai ganhar é a cidade. Palavras do vereador Paulo César Queiroz, o Coquinho, do PTN, sobre a estrutura montada para a realização dos X Games em Foz do Iguaçu, Olimpíadas Radicais, que tem início na quinta-feira, dia 18, no chamado Parque Infraero, em frente ao Centro de Convenções aqui de Foz do Iguaçu. Já a abertura oficial do evento acontece na noite de quarta, na usina de Itaipu, com a presença de autoridades e representantes do setor turístico. A programação completa dos X Games, tanto esportiva quanto musical e de entretenimento, está disponível no nosso Twitter. Entre agora ali no nosso twitter.com/cbnfoz, estão ali postados os links para que você possa saber o que vai acontecer, tanto de esportes como de entretenimento e música aqui na Tríplice Fronteira. E destacamos Por exemplo, na programação de quinta-feira dos X Games, teremos disputas de skate e também enduro feminino e masculino. Na sexta-feira, mais uma vez, skate. Teremos também a participação de bicicletas BMX e motos nas diferentes modalidades programadas. No sábado, que será um dos principais dias de competição, as disputas já começam ao meio-dia e estendem-se até às 11 da noite com moto, bicicleta, skate vertical. Também teremos a final dessa modalidade no sábado no Parque Infraero e também, neste caso, na pista de skate montada em frente ao Hotel das Cataratas no Parque Nacional do Iguaçu. E no último dia, domingo, dia de encerramento dos X Games aqui em Foz do Iguaçu, disputas de skate, moto e também o tão esperado rally na pista montada ali próxima à arena dos X Games na Terra das Cataratas. E a seguir no CBN Turismo nós vamos saber mais sobre o programa de crédito que está beneficiando taxistas aqui da cidade de Foz do Iguaçu. E ainda no programa de hoje vamos saber sobre as obras de infraestrutura na região de fronteira, como é o caso da duplicação da BR-277 e também da ampliação do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da CBN Foz. Já voltamos com a segunda parte do programa de hoje. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 22 minutos, 21 graus é a temperatura aqui em Foz do Iguaçu, com tempo nublado na fronteira. E nesta semana participaram de um almoço informal os prefeitos de Foz do Iguaçu, Reni Pereira, e de Porto Iguaçu, Marcelo Sanches. Também estiveram presentes outras autoridades, como o superintendente do Fostrans, Ali Safad, o secretário de turismo aqui de Foz do Iguaçu, Jaime Nascimento, e secretários da cidade argentina. Durante o encontro, alguns pontos fundamentais foram abordados, como é o caso das filas na aduana argentina. As autoridades da cidade vizinha demonstraram-se insatisfeitas com as determinações do governo federal argentino e também buscam alternativas para solucionar este problema. Reni Pereira, assim como o prefeito argentino, disse que vai tentar interceder junto às autoridades brasileiras para que seja dada uma maior atenção a respeito da fronteira entre Brasil e Argentina. CBN Turismo. E quatro motoristas de táxi aqui de Foz do Iguaçu receberam nesta sexta-feira das mãos do governador Beto Richa as chaves dos novos veículos. Os carros foram adquiridos por meio da linha de crédito Banco do Empreendedor Taxista, que foi criado pela agência Fomento Paraná. Beto Richa afirmou que a Fomento Paraná tem linhas de créditos especiais criadas justamente para estimular a atividade econômica e atender quem quer abrir ou ampliar um negócio. Nós lançamos esse programa no final do ano passado e foi um programa todo ele concebido com discussões, ouvindo as reivindicações da categoria dos taxistas. Fizemos algumas pesquisas amplas e completas, avaliando a satisfação popular com o serviço ofertado, e sempre foi um serviço muito bem avaliado. Então os taxistas precisam de um apoio do governo do estado para aquisição, renovação da frota, ter um veículo novo e mais adequado para atender as necessidades da nossa sociedade. Então o governo disponibiliza esses recursos a juros módicos, juros de 0,55% ao mês. Então nós estamos ajudando os taxistas e, consequentemente, garantindo um serviço melhor à sociedade. O governador Beto Richa lançou também o plano de apoio ao desenvolvimento dos municípios e o Caminho das Pedras, em encontro com prefeitos aqui em Foz do Iguaçu. Iniciada em dezembro de 2012, essa linha de crédito para taxistas oferece uma das taxas de juros mais baixas do mercado e já liberou mais de R$ 194 mil em 9 operações. O profissional pode financiar de R$ 3 a R$ 50 mil, que podem ser usados na compra de veículos novos e também para adaptação ou conversão do motor do veículo. De acordo com o presidente da Fomento Paraná, Juraci Barbosa Sobrinho, o crédito fácil e barato para motoristas de táxi é uma forma de apoiar e fortalecer um segmento fundamental para assegurar a qualidade do atendimento ao turista, especialmente em Foz do Iguaçu, que é um dos maiores destinos nacionais. Ele ressaltou ainda que a procura pelo programa é grande. O taxista pensa, né, coloca no travesseiro se é o momento adequado para trocar seu veículo, mas está acontecendo. Temos alguns municípios que têm um pouco mais de velocidade, como São José dos Pinhais, aqui em Foz do Iguaçu, Cascavel. Na semana que vem nós estamos lançando esse programa também. Portanto, acredito que nas principais cidades do Paraná, os taxistas terão aí uma oportunidade de melhorar o seu veículo e pagar menos por esse veículo. A taxista Dirce Terezinha Busato Bayer conta que precisava trocar o carro, porém os juros estavam muito altos. Ela disse que ficou surpresa ao conhecer os benefícios oferecidos pela nova linha de crédito. Eu fiz a simulação em 3 bancos e não me acertava com os juros. Aí quando eu estava indo para fechar com um banco, um outro taxista me ligou avisando que tinha, né? O governo do estado tinha feito essa... Para mim é uma promoção, né? Um financiamento para pequenos empreendedores e que entrava a categoria táxi. Daí eu desci, peguei o panfleto da propaganda, né? Do Banco Fomento, e vi a taxa de juros assim, muito boa. Feito simulação com 3 bancos e o menor seria 3 anos de 803 que eu ia pagar a parcela, né? E ali ficou em 3 anos de 683. Eu fechei na hora, né? Eu, como taxista, eu acho que era o que faltava, né? Para ajudar o táxi. Os taxistas beneficiados em Foz do Iguaçu são Valmira Ferreira Marques Gilardi, Renato Espada, Luiz Dimer Mengue e Dirce Terezinha Busato Bayer. A linha de crédito Banco do Empreendedor Taxista, criada pela Fomento Paraná, é destinada a financiar a aquisição de veículos novos para a prestação de serviços de táxi, para conversão ao uso de gás natural veicular ou ainda a adaptação do automóvel para transporte de passageiros com necessidades especiais. Podem solicitar o financiamento pessoas físicas titulares de autorização, permissão ou concessão registradas nos órgãos municipais que regulam a atividade. A expectativa é atender cerca de 20 mil permissionários de táxis no estado. CBN Turismo. 11 horas e 27 minutos e o Conselho de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu anunciou nesta semana a escolha da empresa que fará o projeto de reformulação paisagística da Ponte Internacional da Amizade entre Brasil e Paraguai. A informação foi dada em primeira mão aqui na CBN com o repórter Bruno Zanetti, dialogando com o presidente do Conselho de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu, Danilo Vendrúsculo. Ao meu lado está o presidente da Codepó, o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Foz do Iguaçu, Danilo Vendrúsculo, para falar sobre a escolha da empresa que fará as obras de revitalização da Ponte Internacional da Amizade. Danilo, qual será essa empresa? A empresa escolhida teve 3 empresas que apresentaram suas propostas. E entre as 3, são 3 empresas de Foz do Iguaçu, e a empresa escolhida foi a Estádio, do arquiteto José Teodoro, que já, inclusive, fez o projeto ali da aduana, da atual aduana, ele que fez. Então, a escolha pela Câmara Técnica, que tem autonomia para a escolha, que será apresentada agora na reunião da plenária no dia 17, né, na quinta-feira, na quarta-feira da semana que vem, para apresentação já da fase inicial das obras. O projeto da ponte, de toda a ponte, envolve 3 etapas. A primeira etapa é a parte de paisagismo, onde envolve toda a limpeza daquela área, retirada daqueles tapumes, retirada daquelas cercas, daquelas grades que tem sobre a ponte, abertura daquele mirante que tem aí, que foi concluído em 2003, que até o momento está fechado, não foi ainda inaugurado. O próprio obelisco, que é uma obra dos Carnemaia, que o turista hoje também não faz visitação. Então nós queremos incluir aquela área como mais um atrativo turístico e humanizar todo aquele espaço ali em volta da ponte. Qual o prazo para a entrega dessa obra? É uma obra não demorada, na realidade é uma obra onde se utiliza mais mão de obra. E para a utilização dessa mão de obra, nós estaremos fazendo um convênio com o patronato, que é a utilização da mão de obra dos presidiários, inclusive atendendo um aspecto social de reintegração desses presos na sociedade e também com que haja redução das penas, porque essa utilização dessa mão de obra, a cada 3 dias trabalhado, ele tem um dia de redução da pena. Tem uma previsão já de orçamento para a obra? O orçamento será apresentado na próxima reunião do CODEFOS, que será semana que vem, na quarta-feira. Palavras de Danilo Vendrúsculo, presidente do Conselho de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu, o CODEFOS. E a seguir no CBN Turismo, nós vamos saber mais sobre as obras no aeroporto de Foz do Iguaçu, que teve problemas de superlotação em alguns horários nesta sexta-feira, e também as melhorias previstas para a BR-277 no corredor de acesso à cidade de Foz do Iguaçu. E lembrando a você, nossos canais de interação: cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, nossa página no Facebook, ou então o endereço cbnfoz.com.br. Na sequência, nós vamos ao repórter CBN em rede nacional, CBN Turismo até meio-dia aqui nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 33 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, a temperatura agora é de 21 graus aqui na fronteira. E a nova edição do levantamento HPI, desenvolvido pela empresa Hotéis.com, tendo como base as reservas hoteleiras registradas ao redor do mundo, revela que Foz do Iguaçu é o terceiro destino mais procurado e a cidade do interior mais visitada por turistas estrangeiros no Brasil. O levantamento realizado em 2012 apresentou um ranking de metrópoles e cidades tradicionalmente turísticas do Brasil. Em primeiro lugar, claro, está o Rio de Janeiro, seguida por São Paulo, que é um grande polo de negócios aqui do país. Geralmente, Rio de Janeiro e São Paulo são as portas de entrada para estrangeiros que chegam aqui ao território brasileiro pela via aérea. E outras cidades como Florianópolis e Brasília também aparecem neste ranking, subindo posições desde o último levantamento realizado. Entre os municípios que apresentaram queda de posição neste ranking estão Manaus e Fortaleza. Detalhe, né? Duas cidades que serão sedes da Copa do Mundo de 2014, enquanto que Foz do Iguaçu aparece, portanto, na terceira colocação. E tirando São Paulo e Rio de Janeiro, que são portas de entrada, Foz do Iguaçu, primeiro lugar como não capital mais visitada em todo o país por turistas estrangeiros. CBN Turismo. E o superintendente de comunicação social da usina de Itaipu e presidente do Fundo Iguaçu, Gilmar Piola, participou nesta semana aqui na CBN Foz da edição de quinta-feira do especial Café com a CBN. Na entrevista, Piola falou, entre outros temas, das obras do Aeroporto Internacional Cataratas e também da duplicação da BR-469. Semana passada nós demos um passo importante com a Infraero nessa parceria que nós firmamos em maio do ano passado, que foi para realizar o plano diretor do aeroporto. Entregamos o plano diretor concluído, são 7 cadernos, mais um relatório final e mais um relatório síntese. Esse relatório síntese agora segue para a ANAC juntamente com o decreto de utilidade pública da área que é necessário para a futura expansão do aeroporto, decreto este que foi assinado pelo prefeito Reni Pereira. Tinha sido divulgado anteriormente que seria pelo governo do estado, o governo do estado teve impedimentos lá e o nosso prefeito acabou assinando esse decreto. Depois ele vai contar com o apoio do governo estadual para a desapropriação. São duas etapas, né? Então, o relatório síntese e o decreto vão para a Agência Nacional de Aviação Civil para aprovação e, paralelamente a isso, nós já assumimos um novo desafio, que é a elaboração dos projetos, as sondagens, levantamentos topográficos e os projetos básicos e executivos para a construção de uma nova pista de pouso e decolagem. Uma pista de 3 mil metros por 45 de largura, uma pista que vai permitir voos diretos, sem escala, para Estados Unidos, para a Europa, para o Caribe, enfim, vai ser a internacionalização de fato do nosso aeroporto. E no caso da 469, o nosso diretor-geral de Itaipu, Jorge Samek, esteve em Brasília anteontem entregando para o diretor-geral do DENIT uma carta proposta do Fundo Iguaçu, na qual a gente se compromete a firmar um compromisso com o DENIT

tem que fazer no futuro o calçadão do Jupira, saindo a segunda ponte. Eu acredito que o DENIT, em mais 90 dias no máximo, ele vai ter que refazer agora os cálculos para ver se foi ele que errou ou são as empresas que estão elevando o valor máximo que o DENIT se propunha a pagar pela obra da segunda ponte. Mas eu creio que em 2-3 meses isso estará resolvido. Enquanto se constrói a segunda ponte, quando termina a segunda ponte, aí a gente revitaliza a Ponte da Amizade, que deve passar a servir para veículos de passeio, pequenos veículos e para pedestres, né? Nós temos que aproveitar exemplos de São Paulo e Rio de Janeiro, emissão de certificados de aumento de potencial construtivo, que estão sendo usados para o porto, né, para revitalizar o porto do Rio de Janeiro, é o Porto Maravilha, o nome do projeto. São Paulo usou essa questão dos títulos, da emissão dos títulos de potencial construtivo, também para recuperar a Faria Lima e também para o pro projeto Água Espraiada. Eu acredito que é um instrumento que existe hoje, que a prefeitura pode usar, trabalhar com zoneamentos diferenciados, lei de solo criado, aumento potencial construtivo e tudo mais, para atrair a iniciativa privada também para esse projeto do Beira Foz. Palavras de Gilmar Piola, superintendente de comunicação social da usina de Itaipu e presidente do Fundo Iguaçu. E lembrando que essa entrevista na íntegra de Gilmar Piola no especial Café com a CBN está disponível no nosso site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. 11h43, e nesta sexta-feira esteve aqui na CBN o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, e na sua entrevista, Pepe Richa, como é conhecido, abordou temas que interessam diretamente ao setor turístico, como o caso do pedágio da BR-277. Segundo o secretário, houve uma mudança de postura em relação às concessionárias e, ao invés do confronto e do discurso de ou abaixa o preço ou acaba, o governo decidiu dialogar com as empresas para a reinserção de itens anteriormente constantes no contrato. Baixo acaba, né? Infelizmente não aconteceu nenhuma coisa nem outra. O que aconteceu foi que investimentos foram retirados, né? Deixaram de ser feitos, duplicações, e nós vimos pessoas morrerem na rodovia ao longo desses anos. Só para fazer uma pequena, para nós contextualizarmos, vamos lembrar um pouquinho, são contratos de 97, né? No momento em que o país tinha uma inflação alta, o risco Brasil era muito alto, né? Você não tinha segurança no Brasil contratual. Então, tudo que se fizesse no Brasil, por exemplo, se o investidor que veio aqui, né, ao pegar recursos lá fora para fazer grandes obras, pagava taxas altíssimas. Hoje a realidade não é mais essa. Então, dentro dessa realidade nova é que nós estamos negociando. Mudamos totalmente, né? Acho que no passado você já citou um governo, mas eu voltaria até um pouco mais no tempo. Você pode reparar, nós estamos hoje entrando no ano 16. São 24 anos da concessão, né? Hoje já passamos da metade, né, da concessão. E nós vimos aí governos anteriores tentarem de tudo. Acho que foram tentativas. Acho que toda tentativa, apesar de podemos ter divergências aqui, discordar de como ela foi feita, mas foram governos que entendiam que aquela era a maneira de tratar o assunto. Houve um governo que reduziu pela metade o pedágio e, por quase 2 anos, causou um desequilíbrio grande no contrato. Mas foi uma tentativa. Houve outro governo, como você colocou, decidiu, aí foi uma decisão de governo, que iria apenas brigar na justiça. Então ficou discutindo na justiça 8 anos, né, com o intuito de baixar, não conseguiu baixar, mas infelizmente o que nós pudemos observar, retirou obras importantes e nós vimos aí a safra com dificuldade de escoar no Paraná e gente morrendo. Pois bem, o governador, acho que o marco importante nessa história, Lucas, que aconteceu aqui na região, foi a morte daquelas crianças naquela van, né? Uma morte brutal, acontecida na rodovia. Naquele momento, o governador, sensibilizado, bateu na mesa e disse: olha, não é possível, não podemos mais admitir, até quando nós vamos ver nossos irmãos paranaenses morrerem, né, ou irmãos brasileiros, né, morrerem em nossas estradas. Então, independente da negociação pelo preço, que sempre se utilizou, uma ponderação, sempre se utilizou muito essa questão do preço, né, e a única coisa que se discutiu, né, deixou-se de se discutir investimentos. Então nós, paralelo à discussão de preço, continuamos insistindo na questão do contrato, mas também nós percebemos hoje que temos mecanismos, né? Começar pelo trabalho. Deixar bem claro para os nossos ouvintes aqui que não existe, não acontece uma obra sequer, qualquer coisa a ser feita, uma roçada numa rodovia concessionada, se não houver um trabalho do DR. Então se não houver, por exemplo, o DR analisar um projeto, a obra não acontece. Então o governador determinou começar por aí. O que eu quero dizer com isso? Não é um milagre o que está acontecendo, é trabalho. Então nós decidimos, por determinação do governador, correr atrás desse prejuízo. Então, hoje analisamos os projetos com mais agilidade. O IAP, outro dado importante, nenhuma obra acontece sem licença ambiental. O IAP, no passado, a média dele eram 5 mil licenças por ano. Nós imprimimos nesse governo um ritmo das 25 mil pedidos ao ano, 22 mil e pouco, quase 23 mil são aprovados. Então você veja, para citar alguns exemplos, não há milagre nenhum, é bastante trabalho. Então hoje o DR trabalha e pelo diálogo, pelo bom relacionamento, né, conversando, você vê as pessoas praticam no dia a dia a política da boa vizinhança. Não é diferente também em qualquer instituição, seja pública ou seja privada. Isso é o que faz a coisa caminhar, a briga, a discórdia não leva a nada. Então, o que acontecia? O próprio, vou dar outro exemplo, Mandaguari. Mandaguari, 3 anos atrás, a empresa já tinha o recurso para fazer a obra de 90 milhões de reais. O que acontecia? O Estado não fazia parte dele. Por essa briga, por essa situação, não vamos facilitar a vida deles, porque isso não leva a nada, porque a briga entre o governo e o concessionário, quem perdia era a população. Então, nós, por determinação do governador Beto Richa, fomos lá, com mais de 4 milhões e meio de desapropriação, que era o que cabia ao Estado, aceleramos o processo, está lá a obra na realidade hoje, 90 milhões por conta de 4 milhões que o Estado não fazia, 90 milhões não acontecia. O secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, José Richa Filho, falou também sobre a duplicação completa da BR-277 entre Foz do Iguaçu e a cidade de Cascavel. Atualmente estão em andamento obras de duplicação no trecho entre Medianeira e Matelândia. Nós nem terminamos esse trecho, o governador já autorizou as negociações para a continuação, né? Então nós nos concentramos, que nós tínhamos no início dessa negociação dividido isso em 6 lotes, né? Seria daqui de Medianeira até Cascavel, e depois é Cascavel até próximo ao trevo do São João ali, né? Um pouco para frente da Ferroeste, para quem conhece um pouco aquela região, passando ali o Show Rural, né? Indo naquela direção. Então nós dividimos todo esse trecho, né? Saindo portanto de Medianeira até aquela posição à frente da Ferroeste, em 6 lotes. O primeiro lote é este que está em execução, que está terminando. Então antes de terminar, o governador já autorizou que nós lançássemos a segunda parte, que será de Matelândia a Ramilândia, são 5 quilômetros, e depois do Trevo Cataratas até em direção a Curitiba, mais quase 10 quilômetros, 9 quilômetros e pouco. Então esse é o novo trecho que será feito. Nós estamos avançando nesse, já entregamos metade dele, dos 15 quilômetros já foram 7, quase que 14 quilômetros já foram 7, estamos entregando mais 3 agora. É fato que a chuva atrapalhou um pouquinho, por isso prejudicou um pouquinho, mas estamos dentro do cronograma. O cronograma que lançamos a obra é de 1 ano e meio e estamos rigorosamente dentro do cronograma, que nós pretendíamos antecipar essa obra, não foi possível por conta da chuva. Pepe Richa falou ainda sobre as obras no trevo da Avenida Paraná com a BR-277, cujo prazo máximo de término é o mês de abril de 2014. A previsão dela é de 12 meses, é uma obra que já teve o seu início, até pude passar por lá ontem, né, para observar a obra, nossa equipe toda esteve lá, é uma obra que entendemos muito importante para a cidade, né, e que alivia também não só a cidade como a BR-277 também. Havia um conflito, né, do trânsito urbano com o trânsito da rodovia. Então viemos aqui para sanar esse conflito. A obra está aí hoje, né, é uma realidade, está em andamento, são 12 meses, uma obra que teve o seu valor de referência como 8 milhões e foi lançada uma licitação, né, divulgação nacional, então para aqueles que quisessem participar. Estava ali, aberta a obra, porque eu, ao chegar aqui, ouvi alguns comentários de que o valor poderia ser do menor, a gente já ouvi pessoas aí, que é bom também sempre separar, né? Eu acho que tem que se tratar essa questão de uma forma técnica, mas tem gente que às vezes quer tratar de forma política. Mas até nesse caso, né, é bom deixar claro, a população esclarecer, que se poderia ser feito por um valor menor, bastava entrar na concorrência, né? Foi uma concorrência aberta, se tem gente que alega que o valor poderia ser menor, era só ter participado da concorrência. O valor de 8 milhões é um valor referência. Isso que é bom esclarecer a população, que às vezes acaba sendo induzida por pessoas com más intenções, que é levar pessoas a levar conclusões erradas, né? Então, uma licitação aberta, participa quem quer e o preço definido em concorrência. Já quanto ao uso político da obra, o conflito entre os termos viaduto e trincheira, que gerou e ainda gera dúvidas entre os moradores da região, o secretário explicou que a BR-277 será levemente elevada e a Avenida Paraná será rebaixada para uma travessia inferior ao nível da atual rotatória. O tráfego urbano da Avenida Paraná, portanto, passará por baixo da BR-277. No entender de José Richa Filho, a discussão envolvendo termos técnicos tem apenas o objetivo de confundir. Na verdade, para a população, não interessa, eu entendo que não interessa, né? Entendemos que não interessa o termo técnico, interessa a obra, né? A obra está aí hoje, é uma realidade, né? O termo técnico, às vezes, são análises, avaliações estritamente técnicas, né? Você tem aprovações de projetos, aprovações até no meio ambiente, né? Depende do que você pondera ali, a aprovação é diferente. Então é uma questão mais técnica, eu diria. O fato é que aí é uma realidade, isso ninguém pode negar. O fato é aí, a obra, que é o que a população queria, está aí, e quem pode passar pode ver ali até um desenho de como ficará a obra, é do jeito que está ali, aquilo é a obra. Palavras de José Richa Filho, secretário de Estado de Infraestrutura e Logística do Governo do Paraná. E a seguir no CBN Turismo, vamos conferir as opções para este fim de semana aqui na Terra das Cataratas. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da CBN, Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Horas e 56 minutos, temperatura de 22 graus aqui em Foz do Iguaçu. Trânsito na Ponte Internacional da Amizade segue intenso, tanto no sentido Paraguai como já na cabeceira paraguaia. Também para quem está vindo no sentido Brasil, tenha muita atenção ao fazer este deslocamento. E a nova Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, aqui em Foz do Iguaçu, foi apresentada na reunião de quinta-feira do Conselho Municipal de Turismo. A apresentação foi conduzida pelo padre Clodoaldo Fraceto, que é o pároco desta catedral. Ele detalhou a construção e repassou informações sobre as etapas até a conclusão da catedral, que não tem uma data definida, uma vez que a realização das obras depende de doações da comunidade. A construção mistura nas janelas inferiores e também nas colunas um estilo gótico com arcos e, no telhado, uma estrutura moderna em armação metálica. A construção do projeto da Catedral Nossa Senhora de Guadalupe foi planejada em cima do formato de uma cruz grega, uma cruz reta com todos os braços do mesmo tamanho. A orientação da construção da igreja segue os pontos cardeais, fazendo com que o lado do presbitério esteja do lado do nascente, e tendo também três portas iguais, simbolizando a igualdade dos três povos da fronteira, no caso, brasileiros, paraguaios e argentinos. A nova Catedral Nossa Senhora de Guadalupe está situada na região da Vila A, próxima ao Gramadão, em local bastante visível, inclusive, para quem passa pela BR-277. CBN Turismo. 11 horas e 58 minutos e vamos agora à programação de shows e baladas para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. E na ONU Music Hall, hoje tem funk no local. MC Coringa apresenta-se para os frequentadores dessa casa noturna situada na Avenida Paraná, aqui em Foz do Iguaçu. Casa noturna, aliás, que recebeu ontem a presença da dupla sertaneja Bruno e Marrone, movimentando aí o cenário noturno na cidade de Foz do Iguaçu. Para quem gosta de sertanejo, uma das opções hoje é o Woods Bar, que tem a apresentação do cantor Gustavo Neves e também da dupla João Vitor e Matheus. No Zeppelin Old Bar hoje tem um tributo a Bob Marley, muito reggae e animação no Zeppelin Old Bar da região da Vila Holanda, aqui em Foz do Iguaçu. E para quem procura opções diferentes, temos também animação no Paraguai e na Argentina. A noite aqui da Tríplice Fronteira, composta por muitas festas nos dois países vizinhos aqui à cidade de Foz do Iguaçu. E chegamos ao final da edição deste sábado, 13 de abril de 2013, do programa CBN Turismo. Programa que teve produção de Carolina Marinho, trabalhos técnicos de Wesley Carvalho, reportagens locais de Maurício Freire e Bruno Zanetti. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Outras notícias na programação CBN e também no site cbnfoz.com.br, onde este programa estará postado em instantes na íntegra, para que você possa ouvir e também fazer o download. Fique na sequência em rede nacional com o repórter CBN. Logo depois, programa Revista CBN em rede nacional.